Se é cantor e quer ver a sua música online, ligue para mim. Ligue. Pode ser mesmo pelo WhatsApp e falaremos então do seu trabalho, ok? Já tenho o WhatsApp preparadinho. Dani. Agora se me ligares pelo WhatsApp, toda a gente te vai escutar. Então, se quiseres, daqui a pouquinho é só dizer, ok? Nós vamos dar início então aqui ao programa Mais Vale Pedir. Este é o último Mais Vale Pedir de Fevereiro, pois já estamos a 25 de Fevereiro. E agora só para Março é que eu torno a fazer emissão, exatamente. É o próximo mês, é daqui a uma semana. Não se assuste, é só daqui a uma semaninha, 8 diazinhos. Você não esqueça que temos também aqui, deixem-me pegar aqui, vocês estão a ouvir um papel, que eu peguei, acabei de pegar nele. É que vamos ter então aqui uma grande noite, que é no dia 25 de Abril, um sábado, a partir das 19 horas, a noite de músicas dos anos 80 e 90, exatamente. Isto vai se dar em La Passarela, em 57, Boulevard de Lamballe, em 45.400, Flory, Les Aubrais, aqui em, mesmo em Orleans. Por isso já sabe, estão todos convidados a aparecer lá. Não é que eu vá pagar o seu bilhete, vocês têm que pagar, claro. Mas eu vou ver se arranjo aí uns 4 ou 5 bilhetinhos para sortear para vocês, ok? Então fiquem atentos aqui nas emissões do Mais Vale Pedir, porque pode ser que ganhem um bilhete, uma entrada para esta grande noite. Onde vamos ter quem? Deixem-me ver se eu consigo vir aqui rapidinho, deixem-me só entrar aqui. Vamos aqui ver então o programa. Ora, aqui, esperem aí que já estou lá, sim, já estou aqui no programa, exatamente. O programa é, olha, vamos ter a Ronda Minhota, para começar, a Ronda Minhota, depois vamos ter então os Broa de Mel, Fernando Correia Marques, o DJ Boba, Neo Monteiro e Luís Manuel, esta gente toda a nos dar música, uma grande noite então com a Rádio Arcanciel, ela que patrocina isto tudo para vocês. Noite musical, só sucesso dos anos 80 e 90. É só contar até três. Nós três vamos ser até mil. Para o rio na embestida, é como saltar uma algueira. Entrada da Ronda Minhota, os Broa de Mel, Fernando Correia Marques, DJ Boba, Neo Monteiro e Luís Manuel. Onde eu vi olhos de ameixa e a boca de amor é silvestre. Dia 25 de Abril, as portas abrem às 19 horas em Flory Les Aubrais, em La Passarelle, 57 Boulevard de Lamballe, com o patrocínio da Rádio Arc-en-Ciel. Pois é, já sabem então o dia, a hora e é só marcar encontro. Todos juntinhos lá então com esta grande noite de música anos 80 e 90. Por isso, agora sim vamos dar então início aqui ao programa Mais Vale Pedir. E já vamos começar com o pedido musical. O primeiro que me chegou através das redes sociais foi Joaquinho, nosso amigo, ou melhor, meu amigo, que por acaso andamos a trabalhar na mesma obra, no mesmo chantier. Joaquim já participa então aqui, ele adora a bola. É, pessoal. Olá, José Miguel Torres. Muito boa noite. Boa noite, teu grande amigo. Sim, eu já vou anotar a tua. Mas se me puderes, Miguel, se me puderes enviar essa mesma mensagem que colocaste no comentário a pedir a música do GNTK, se me puderes enviar por mensagem privada, eu agradeço, que assim não perco pedido musical nenhum, ok, Miguel? Mas se não puderes, deixa estar, eu estou a ver, eu vou atrás, ok? Bom, como eu estava a dizer, o primeiro pedido musical chega-nos da parte do Joaquim. Um homem que trabalha comigo, ele e o seu filhote também, que participa, o Diogo participa, já tem aqui um pedido musical também dele. Só que o papá dele é maluco pela bola, padece da bola. E então pediu já aqui os Filhos do Dragão para dedicar a toda a malta. Então, bora lá, vamos ficar aqui com Futebol Clube Porto e os Filhos do Dragão, um pedido musical ali do nosso amigo Joaquim. Bora lá, vamos a isso. Aqui estás tu, jovem dragão, 96.2. La FM en couleur. Pois é, se ficamos aqui com o pedido do nosso amigo Joaquim Rodrigues. Exatamente, ele que pedia então esta musiquinha para todos os portistas. Antes de mais, muito boa noite ali a Dona Alzira Sá. Uma beijoca enorme para si. Não te preocupes, Miguel, eu sei que não tens o meu número, mas mesmo assim um grande abraço para ti também. Bora lá então à próxima participação. Essa chega da parte do nosso amigo Dioguinho. O Dioguinho tem 16 aninhos, é filho de Joaquim Rodrigues. E o pedido musical dele chega com a música de Controla, do Badoche. Exatamente, ele só quer é Controla. O Dioguinho controla tudo, gente, por isso vamos à música. Vous pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Controla, eu controla, controla, eu controla. Green Beats. 2014. Yeah. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Pois é, pois... eu estava aqui numa chamada. Eu já sabia quem era. Eu conhecia o número. É, aí não era para contar. Agora, olha, agora comecei a contar. Ai, agora comecei a contar. Pois é, estava aqui o nosso grande ouvinte, que está sempre ligadinho aqui às emissões, do, pelo menos nas minhas, eu sei que ele está. É, o Nuno Faria. E então ele pediu a música, pediu uma música, que vocês logo vão escutá-la todos, e no entanto, estava-me a acabar a música. Eu, olha, tchau, tchau, e despachei ao telefone. Ai, que rir. Olá, Cristina Carneira, muito boa noite. Laurinda Neves, uma beijoca também ainda ali à nossa amiga, a Fátima Rocha, ela que também está ali no direto. Muito boa noite a todos vocês. Sejam todos bem-vindos aqui ao programa Mais Vale Pedir. Eu sou o Rui Enes e este é o seu programa, todas as quartas-feiras, das 20 às 23, ok? Bora lá então aqui para ficar então com a próxima música, a próxima participação que nos chega da parte... Canção do Mar, Dulce Pontes, da parte do Marco, o Marco que está em Barcelos, dedica então esta música para todos vocês, ok? Vamos lá ficar aqui com Dulce Pontes, depois temos ainda o pedido do nosso amigo Miguel Torres. É, vamos então ficar com o Marco e depois o Miguel Torres e mais participações que vêm por aí, ok? Você pode participar também, aproveitando... pode ligar, se quiser, aqui para o telefone aqui do estúdio, é o 02-38-43-4800. Se quiser, pode participar através das minhas redes sociais, tanto no TikTok como no meu Facebook, ok? Então, bora lá, Canção do Mar, Dulce Pontes, é a próxima participação ali com o patrocínio do nosso amigo Marco de Barcelos. Bora lá, vamos a isso. Thank you.

Arc-en-Ciel Orleans. Olá, Filipe Almeida, grande abraço, boa noite, amigo, e uma boa emissão, abraço a si e a todo o auditório. Obrigado, Filipe Almeida. Temos ainda ali uma boa... Ai... Temos ainda ali uma boa noite. Uma boa noite, gosto muito desse microfone. É parecido com o micro da rádio. Esta parte tem que passar. Um bom programa. E ele tem como nome o homem da rádio. Um grande abraço, amigo. Companheiro também de emissões. Bora lá então continuar aqui com o próximo pedido musical. Assim ficamos então aqui com o pedido do Miguel Torres, Gente a Capa, com o tema musical Raízes. Vamos à próxima. Agora é o senhor Faria, Nuno Faria. Ele que pede Fire. Fire. Ele pede fogo no terreiro. É isso mesmo. Ele quer então a música aqui dos Amigos da Sobreposta, Bota Fogo no Terreiro, para todo o pessoal aqui e auditores da Rádio Arc-en-Ciel. Obrigado, Nuno, e um grande abraço para ti. Vamos então ficar aqui a botar fogo. Enquanto isso, eu vou ali buscar o extintor. Tá fogo no terreiro, que eu vou buscar o extintor. Bora lá, vamos a isso. What? sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, ficamos aqui com Fogo no Terreiro. Quem é que lança o fogo? Nosso amigo Nuno Faria, exatamente, o homem que não tem mãos a medir para ligar para cá, porque ele já ligou outra vez e eu disse, calma, alto aí, para o L. Não, não disse nada disso. Não, mas vamos então à próxima participação. Chega-nos a parte da Cristina. Cristina Carneiro, ela que quer então, e a minha, meu beijo. Olha, eu não sei qual é a música, não sei qual era o tema que tu querias, Minhotos Marotos, mas eu escolhi uma, Cristininha. Se não for, tornas a pedir em comentário, manda certinho, tá? Porque eu escolhi este lindíssimo tema, Martelão. Martelão dos Marotos, dos Minhotos Marotos. Se não for esta lindinha, olha, peço desculpa com um grande beijinho, mas pede a que tu queres, tá? Manda-me o tema e o cantor, tá, Cristininha? Bem, e depois vamos então, depois desse pedido musical, temos então depois o Dani e a Mary com um novo tema. Vamos no Semba, é? Como é que é? É isso mesmo. Dani e Mary, Balanço do Semba, e depois temos a Gata Assanhada dos Opção. Já está tendo no ninho. Bora lá então, aqui ficar com os Marotos Minhotos. Martelo, parece três, mas que grande martelo. Quando se apanha de martelo, é só pegar no prego e tom, tom, tom. Martelo, parece três, mas que grande martelo. Quando se apanha de martelo, é só pegar no prego e tom, tom, tom. Ele habitava com uma mulher, uma senhora encantada, mas já estava farta de ver o marido lá. Pois ela se divorciou, porque ele já estava mal. Em vez de dar na tábua dela, foi ali e sentou nela. E foi logo para o hospital. Martelo, parece três, mas que grande martelo. Quando se apanha de martelo, é só pegar no prego e pom, pom, pom. Martelo, parece três, mas que grande martelo. Quando se apanha de martelo. Como o martelo de São João, martelo parece três, mas que grande martelão. Quando se apanha de martelo, é só pegar no prego e pom, pom, pom. Martelo parece três, mas que grande martelão. Quando se apanha de martelo, é só pegar no prego e pom, pom, pom. Sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, se ficamos aqui com Minhotos Marotos e o tema Martelão. Boa noite ao Manuel Lapeiro Rolo, Dário Almeida e Rui Arantes, eles que também juntaram a nós ali no direto. Através do Facebook temos ainda o Dania Mary, temos o Jopção, temos o Nuno Faria, temos a Cristina Carneiro, temos tanta gente, temos você que está aí desse lado me escutando, temos tanta gente. Vocês que estão aí desse lado, muito obrigado por continuarem aqui com a preferência da Rádio Arcanciel. Boa noite e boa música, um abraço para si também, Dário Almeida, um grande abraço. Vamos então agora ficar com a participação aqui de duas duplas musicais, eles estão por aqui conosco no direto. Vamos no balanço, exatamente, a gravarmos balança. Um, dois, três, bora. Acompanhem comigo, olhem eu aqui na cadeira. Um, dois, três, agora no samba. Agora vamos balançar no samba com Dani Merri. Bora, estão prontos? Vamos a isso então, vai lá. Verdadeira, pegando a tua mão. Sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, no TikTok os... no TikTok os corações ainda não pararam, porque lá o pessoal manda muito coraçãozinho. É, agora vai-se lá saber se era para mim, se era para a música, não é? Não é, Dani? É isso mesmo. Não, claro que era para a música. Eu penso que era para a música. Bom, vamos a... Olha eu aqui, diz o Filipe Ana Peixoto. Eu já vi que tu estás aí, filho. Já me dói o dedo. É, continua a mandar corações. Olha, já agora partilhem. Todos vocês podem partilhar, tanto no Facebook como no TikTok. É só partilhar. Afinal, não pagam nada. Tá? Nada, é tudo grátis, é só partilhar, dar likezinhos, essas coisas todas, façam tudo, só não gastem dinheiro, tá? Não gastem dinheiro, mas partilhar podem partilhar. Vamos então à próxima música, Gatinha Assanhada, dos Opção. Bora lá, eles estão por aqui também connosco, aqui no direto, através do Facebook. Grande abraço a essa dupla. É, e acho que eles não tardam muito, eles estão por aqui, aqui por Paté. Eles gostam muito de vir até Paté, tem lá um amigo, o nosso amigo, que por acaso, por enquanto, ainda está ausente, ou ainda não se manifestou, mas o Carlos Rolo não tarda, estará por aí, porque até já tenho aqui uma dedicatória para ele, que é, não vou revelar, não revelo já, mas já temos uma dedicatória para o Carlos Rolo, para o filho do Manuel Lapeiro Rolo. Então, vamos lá à música. Gatinha Assanhada, cuidado pessoal, cuidado com as costas, porque esta arranha, o Jobson com a gata arranham tudo. Essa miúda é bem bonita, com o seu charme ela vai roubar. Se sais com ela, é tudo caro, porque ela só quer luxo ao seu lado. Toma cuidado, que ela anda aí, pede dinheiro até para o biquíni. Ela só vive de aparência, gata assanhada vai-te levar à falência. Toma é muito cuidado. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, assim ficamos então aqui com este lindíssimo e grande som mesmo. A sério, a opção nesta vocês arrasaram. Arrasaram. Assim como também ali o Dani Américo. Eu adorei muito a Boate Azul e esta nova a dança do Simba está espetacular. Espetacular, tem um ritmo. Para a minha batida de coração está bom. Assim eu sei que me dá um cardíaco. Tá, pessoal? Então tá espetacular esta musiquinha da Gata Assanhada, tanto como a do Simba, também a da nossa amiga que vamos escutar daqui a pouquinho. Da. Esqueci-me. Salomé também tem lá duas músicas espetaculares. Eu gosto de, principalmente de duas. E nós vamos continuando por aqui então com muita música para todos vocês. Bom, ficamos assim então aqui com estas musiquinhas. Gata Assanhada, Dança do Simba. Aqui agora vamos a mais uma participação que nos chega da parte do senhor Nuno Faria. Exatamente, ele quer dedicar uma música ao Carlos Rolo. Carlos Rolo, filho do Manuel Lapeiro Rolo, que também está aí no direto. Ele quer dedicar e lembrá-lo que para o mês que vem faz 3 anos no dia 21. O quê? Não sei. Ele diz que ele que sabe o que é. Então, e a próxima música que ele faz, que ele pede, é uma dedicatória para que ele não esqueça essa data, o 21, o dia 21 do mês que vem, faz 13 aninhos. Então, vamos lá. O tema que ele dedica para o Carlos Rolo é este. Eu sei tu és dos Santa Maria. Vamos lá então escutar. Carlos Rolo, esta é para ti. Bora lá, 13 anos, o que é que será 13 anos? Será que há 13 anos aquele não corta as unhas? A barba, o cabelo, não, eu sei que ele tem pouco cabelo. O que é que será? Eu tenho que saber qual, o que é que é. Tenho que saber o que é, bora lá. Vamos à música. sur Arc-en-Ciel Orléans. É quase isso mesmo. Flávio Miranda, daqui a pouco estás no N. Não estou. Está tudo fixe, diz-me ele. Está, Flávio Miranda. Está tudo ótimo. E como é que está a esposa e os meninos? Estão bons? E como é que tu estás agora e os pais? Está toda a gente bem? É o que interessa. Bom, Santa Maria, eu sei tu és. É uma música que foi dedicada do Sr. Faria para o Carlos Rolo com lembranças. Com lembranças. Dia 21 do próximo mês, faz 13 anos, qualquer coisa. Qualquer coisa. Pronto, é a dica deles, não sei se isto é combinado, se não é combinado, é uma dica deles, lá deles. Temos a próxima participação, que chega da parte do pai do Carlos Rolo, Manuel Apeiro Rolo, ele que participa e pede a música. Ele diz-me, boa noite André, põe a música da senhora Cegonha. Sabes qual é ou não? Eu sei, o Zé Mário tem essa música. Mas antes de passarmos a tua música, o teu pedido musical, eu quero deixar uma mensagem para todos vocês do nosso grande amigo que está sempre por trás das cortinas, o Florron. Florron, ele que já acabei, deixou-me uma mensagem para ele. Um grande abraço, Florron, e obrigado por continuares aí, sempre trabalhando nos podcasts aqui da Rádio Arc-en-Ciel. Vamos então escutar a mensagem dele. Olá, muito boa noite para todos. Espero que está tudo bem. Tudo bem. Está tudo bem. Estou a fazer a gravação. Como todos os quarta-feira, à noite, e todos os dias da semana. Boa emissão. Até breve. Até para a semana. Tchau. Tchau, Florron. Este nosso amigo está sempre ligadinho. Este é que pode dizer, se ele se entrasse num concurso, de dizer o que é que se passou às 4:30 PM, ele ganhava, porque ele está sempre online, ele está sempre ligado, e ele ganhava sempre. E acabou de ganhar um magnífico automóvel, com telecomando à distância e tudo. Bom, olá, Armando Petada, boa noite a todos vocês que se juntam por aí. Rapaz, vai aí, um abraço, vou sair. Obrigado, Dani, grande abraço para ti também. Bora lá então aqui à próxima música. A próxima música é então a Senhora Cegonha, do Zé Amaro, para o pedido musical que nos chega da parte de Manuel Apeiro Rolo. Um grande abraço, Manuel. Bora lá ficar aqui com Senhora Cegonha. Lá atrás a cegonha encarnada vem dando chegada ao seu velho ninho. Senhora Cegonha, como tem passado, não há quem a veja, lá vai para a igreja pousar no telhado. Meu velho ninho, ponha ovos, ponha, que seja bem-vinda, branquinha e tão linda, lá vem a cegonha. Senhora cegonha, como tem passado, lá vai para a igreja pousar no telhado. Ao chegar o outono, um bando levanta, anunciando a pousar no telhado. Não há quem a veja, lá vai para a igreja pousar no telhado. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Assim ficamos aqui com a participação de Manuel Lapeiro Rolo, nosso Manel Rolo, o pai do Carlos Rolo, aquele grande ouvinte também que está sempre aqui ligadinho à Rádio Arc-en-Ciel. É isso mesmo. Vamos apenas relembrar que nós temos um evento no dia 25 de Abril. Olá, muito legal, só sucesso nos anos 80 e 90. É só contar até três. Da Ronda Minhota, os Broa de Mel, Fernando Correia Marques, DJ Boba, Nel Monteiro e Luís Manuel. Onde eu vi olhos de ameixa e a boca de amor é silvestre. Dia 25 de Abril, as portas abrem às 19 horas em Florila Dobré, em La Passarelle, 57 Boulevard de Zambale, com o patrocínio da Rádio Arc-en-Ciel. Ai, água fresquinha, que tão boa que ela é. Olá, muito boa noite, José Gavinho. Boa noite a todos vocês que estão aí e que acabaram de se conectar aqui à Rádio Arc-en-Ciel. Exatamente, Rádio Arc-en-Ciel é 96.2 FM aqui na zona de Orleans, com um raio de 80 km, exatamente. 96.2 é a nossa frequência megahertz, por isso deixe de estar aí conectadinhos. Nós estamos por aqui transmitindo com muita música para você que está aí desse lado. Bora lá, a próxima participação é minha e eu dedico a todos vocês este grande buzeirão da nossa Carolina Ligeiro e a menina dos limões. Bora lá, estão prontos? Esta é de arrepiar e esta é para todos vocês. Bora lá. Vai arrepiar agora. Olha só esta voz. Quando ela passa, franzina cheia de graça, há sempre um ar de chalaça. Seu olhar feiticeiro, lá vai Catita, cada dia mais bonita, e o seu vestido de chita tem sempre um ar domingueiro. Passa ligeira, alegre namoradeira, a sorrir. De ilusões, quando ela passa, vai vender limões. Abraça e até lhe chamam por graça a rosinha dos limões. Quando ela passa junto da minha janela, meus olhos vão atrás dela até ver. Da rua ao fim, com um ar gaiato, se ela caminha apressada, rindo de tudo e por nada, e às vezes sorri para mim. Passa ligeira, alegre namoradeira, a sorrir. A rosinha dos limões. Arconciel Orleans. Eu até me arrepio, gente, gente do céu. E diz ali o meu maninho, o Armando Repetada, diz ele, cantas bem, maninho? Não tem perigo, não. Olha, já os vi bem, bem piores. Quem canta muito bem também, e é um pedido musical, é o António Carreira. E ele vai cantar então esta próxima música, que é para um pedido musical, que chega da parte de Manuela para o Rolo. Mais um pedido musical ali para o Rolo. Ele diz, André, quero uma música, António Carreira, uma música romântica, e eu também sou romântico, para oferecer a uma pessoa que não divulga o nome. Pronto, nem tem que divulgar, só divulga se quer. Então vamos ficar aqui com a próxima música, Uma Noite ao Teu Lado. Olha como eu escolhi bem, vês? Vês? Vês? Hã? Que dizes? Uma noite ao teu lado dessa pessoa que tu não dizes o nome. Bora lá então ficar aqui com esta musiquinha. Um grande abraço para ti, Manuel. Blusão castanha de saia azul e tu passas. Não vês ninguém. Não vês que estou. Para a Lourdes Rolo e a Laurinda Neves, uma grande beijoca. Temos ainda Carlos Rolo e está a ver o Benfica. Pois está, ele é maluco pela bola. Deixa ver como é que está isso. Chega no caminho, faz o. Chega a tempo, no sentido de faz o carrinho, o Vinícius salta. E quando salta, já a bola está quase a sair. Acredito que ainda estivesse em jogo, mas ele deixa ou deixa a perna raspar no Otamendi para tentar sacar um penalti. Pediu um penalti ao árbitro, mas não existe o penalti. Pronto, não existia penalti, andava lá alguém de carrinho. Nós aqui não andamos de carrinho, nós aqui andamos de música, de muita música aqui na Rádio Arcancial. Bom, gente, vamos assim continuando então aqui com a próxima música. Olha, falaram ali na Cinderela. José Gabinho, pediste a Cinderela? Isso é um pedido. Se é um pedido, olha, acertaste. Mas vou meter o tema musical da Cinderela de La Arrissá, da Favela. Ok? Cinderela da Favela, lá a Rissá. Vamos então escutar esta musiquinha. Bora lá. Cinderela da favela, ela sabe, ela dança vida louca. Cinderela da favela, epa, toma, toma, toma, toma vida louca. Cinderela da favela, ela sabe, ela dança vida louca. Cinderela da favela, epa, toma, toma, toma, toma vida louca. E ficámos aqui com esta Cinderela. Alguém ali, deixem ver quem é que foi que falou aqui na Cinderela. Alguém falou ali na Cinderela, então eu passei este tema. Bom, e está passado então o tema. Vamos então aqui, antes de mais, dar boa noite ao Manuel Dalão, nosso homem de Castelo do Neiva, karateca, o homem que faz karate. Bom, vamos lá então aqui à próxima participação. Chegamos à parte do Manuel. Ele diz: André, para terminar com a última música para dedicar ao Carlos Rolo e Luís Rolo, filhos, um em Paté e o outro no Canadá, a música Benfica é o maior. Tens essa música? Se não tiveres, põe outra. Não, mas eu tenho essa música e que vamos já passar. Então, aqui o Benfica é o maior. Vamos lá ficar então aqui com esta musiquinha, um pedido musical que nos chega da parte do Manuel Lapeiro Rolo. Bora lá ficar com a música. coração. No coração. Na luz começa a festa, a águia vai levantar voo. Milhares de vozes juntas, o Benfica é o nosso orgulho. Com raça e com paixão, gritamos com emoção. Se ficamos aqui com a musiquinha, Benfica é o maior esta música, para o pedido musical ali do nosso amigo Manuel Pero Rolo, onde ele me dizia, esperem aí, deixa-me ver aqui a mensagem toda novamente, deixa ver aqui, e ele diz: André, para terminar com a última música para dedicar ao Carlos Rolo, ao Luís Rolo, filhos, exatamente os dois filhos, um que está em Paté e o outro em Canadá, e então esta musiquinha. Tens essa música, se não tiver, mas sim, tinha aqui a música. Bom, estou-me ali a dizer que eu tinha cortado a emissão, não? Que, claro que não tinha cortado a emissão, talvez eu me tenha esquecido de colocar o micro, isso sim, mas cortar a emissão eu não corto, tá, gente? Isso só acontece porque é em direto, senão não acontecia. Se fosse gravado dava para corrigir, não havia erros e essas coisas todas, mas como é tudo aqui na horinha, então pode acontecer de tudo. Vamos já à próxima música, bora lá. Vamos, porque depois temos também aqui novidades com o tempo que vai fazer no dia de amanhã em Portugal, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Mas agora vamos ficar com a música Sou Louca por Ti, da Salomé. Bora lá, vamos a isso. Olé, olé, olé. Teus olhos azuis já me deixam louca. Olé, olé, olé. louca por ti. Tua boca eu quero beijar. Sou louca por ti, sou louca por ti. Eu só quero te amar. Sou louca por ti, sou louca por ti. Minha vida, minha paixão. Sou louca por ti, sou louca por ti. Te amo e coração. Sou louca por ti, sou louca por ti. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, muito boa noite ali ao Asuélio, também se juntou a nós ali através do TikTok. Vamos continuar agora com música sinfónica, exatamente. Agora vamos ter rock, orquestra e sinfonia. A próxima música é Wind of Change, é a próxima música, bora lá. Tonight rádio que está à frente do seu tempo. Rádio do Milênio. Que música não para. Que a galera gosta de ouvir. Conquistando você com som e qualidade. As melhores na melhor. rádio que está à frente do seu tempo. A rádio do milênio. A força do som. Voyage de Sirene, este grande som musical. Olá, Olívia, muito boa noite. Olá, ali a nossa amiga Fátima Rocha e temos quem mais aqui? A Fátima Rocha e a Sónia Pereira. Olá, Sónia, como é que está aí? Antas Guilheta, como é que está? Está tudo bom? Sónia, uma beijoca para ti. Um grande abraço ao Hilário, ao pai, ao Manuel Meira. Miguel, um grande abraço, e à Dona Glória também, um beijoca. Bora lá então continuar aqui com mais música para você que está aí desse lado escutando então aqui a Rádio Arcanciel. Vamos para a próxima, My Mind's Eye, com o tema da Sirene. Esta próxima para todos vocês aí, interligados pelas quatro ondas aqui da Rádio Arcanciel. Bora lá, vamos a isso. Ficamos aqui com mais uma música, esta grande música de Sirenia, aqui na Rádio Arcanciel, em 96.2 FM. Antes de mais, muito boa noite. Oh, ele já me está a responder. Muito boa noite ao meu grande amigo Nel Dalão Castelo Neiva. Grande abraço para ti. Eu já vou ler a tua mensagem. Antes disso, Sónia Pereira, uma beijoca para ti e toda a tua família. Vamos então ler aqui a mensagem do Manel Dalão de Castelo Neiva. Boa noite, amigo. A minha hora é sempre a do costume, mas cá estou para pedir a música de Ilídio Nascimento. Olha, vamos fazer isso ao Bibi a cores. Eu vou já buscar então a tua música, Ilídio Nascimento. Então, o tema musical, qual é que tens aí? Ilídio Nascimento, Maravilhas de Portugal. maravilhas de Portugal. Olha, já me passou aqui à frente dos olhinhos e já está aqui. Ops, calma, Lídia, então, que pressa. Calma, deixa-me ler a mensagem do homem toda. Então, ele diz, é sempre a hora de costume, mas cá estou para pedir a música de Lídio Nascimento, Maravilhas de Portugal, para mim, para a minha família, para ti, para a tua família e também para todos os imigrantes, com um grande abraço. Então, você, imigrante que está por aqui na zona de Orleans e França, e em qualquer lugar do mundo, um grande abraço do Nel Dalão. E escutem só esta musiquinha que ele acabou de nos pedir aqui na Rádio Arcanciel. Um grande abraço, amigo. Karateca e pescador, um grande abraço para ti, um beijoca aí à sua esposa, a tia Madalena, a dona Madalena, para ela uma beijoca, um grande abraço ao Reinaldo e um grande abraço também ao Guilherme, são então os seus filhos, claro, e não esquecendo da Norinha e das netinhas. Então, bora lá, vamos ficar então aqui com Maravilhas de Portugal e Lídio Nascimento, bora lá, obrigado mais uma vez pela participação, vamos a isso, à música. Da Ronda Minhota, Os Broa de Mel, Fernando Correia Marques, DJ Boba, Nel Monteiro e Luís Manuel. Quando eu vi olhos de ameixa e a boca de amor é silvestre. Dia 25 de Abril, as portas abrem às 19 horas em Florile Dobré, em La Patrel, 57 Boulevard de Zambale, com o patrocínio da Rádio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel 96.2, la FM en couleur. Pois é, vamos assim continuando. Obrigado então ao Manuel Dalão pelo pedido musical. Assim ficamos aqui com esta musiquinha Maravilhas de Portugal, de Ilídio Nascimento. A próxima música será então a participação da Fátima Rocha, ela como está pedindo ali uma música, se possível passar a música da Cláudia Nayara, Portugal a Bailar. Vamos então por aqui em Portugal vai a bailar. Bora lá com Cláudia Nayara. Obrigado à Fátima Rocha, um grande beijinho para ti. E vamos então continuar. Depois tenho uma música para dedicar ali ao Filipiano Peixoto e ele diz-me: dedica-me uma música, Tone. E eu já tenho uma música para ti. E tu vais adorar. Então fica por aí. Agora vamos ficar com Portugal a Bailar ali para a Fátima Rocha e depois para ti, Filipe. Então bora lá, vamos à música. Vai durar uma semana, a nossa festa cigana. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. E assim ficamos aqui com Portugal a Bailar de Cláudia Nayara, um pedido musical que nos chega ali da nossa amiga Fátima Rocha. Muito obrigado, Fátima. Vamos então agora o Tony. Oh, Tony, tu querias uma música? Pronto, eu vou-te dedicar uma música de um cantor brasileiro. Exatamente, ele é um cantor, um excelentíssimo cantor brasileiro, tem como nome Sandro Becker. Exatamente, e o tema musical é o Tico. O Tico é um gatinho. Este gatinho tem muita história, ele é muito barulhento, ele mia muito. E então esta música é para ti, com o gato a miar e tu com esse cãozinho aí em casa. Então, bora lá, Sandro Becker, o Tico Tico. Na sala, te comia no chão, te comia na cozinha, te comia no fogão, te comia no tapete, te comia no sofá, te comia no quarto, toda hora sem parar. Te comia no colo, te comia na mão, te comia sentado em frente à televisão, te comia no almoço, te comia no jantar. A noite inteira te comia sem parar. Tico, tico é um gato que a Maria quer bem. Não dá, não troca, não vende, nem empresta pra ninguém. O Tico tem um defeito que não dá pra consertar. O defeito do Tico é danado pra miar. Te comia na sala, te comia no chão, te comia na cozinha, te comia no fogão, te comia no tapete, te comia no sofá, te comia no quarto, toda hora sem parar. Te comia no colo, te comia na mão, sentado em frente à televisão, te comia no almoço, te comia no jantar, e a noite inteira te comia sem parar. La FM en couleur. Pois é, se ficamos aqui com a música do gatinho, do Tico, o Tico que mia em todo lado, pronto. E esta música era então dedicada ali ao nosso amigo Filipe e Ana Peixoto. E ele diz: eu estou a ouvir. Eu também. Bora lá, a próxima música. A próxima música é de Augusto Canário e Amigos. E esta é Gente Boa, aquele tema que vocês adoram, e assim como eu, é uma das melhores músicas de Augusto Canário e Amigos. Então fiquem por aí, fiquem na escuta desta grande música. Outra gente pra lá, gente boa, pra cá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra l gente boa. Gente boa. Pois é, você que é gente boa, para cá, outra gente para lá. É isso mesmo, quem nem vem para cá nem para lá e dança muito bem é a Macarena, Los del Rio. Bora, vamos a isso, vamos à música. Los del Rio, Macarena. La Vimeira, sur un ciel. When I dance, they call me Macarena. And the boys, they say que soy buena. They all want me, they can't have me. So they all come and dance beside me. Move with me, chant with me. And if you could, I'll take you home with me. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I... Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so... Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Baila tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Come and find me, my name is Macarena. Always at the party con las chicas que son buenas. Come join me, dance with me, and all you fellas chant along with me. Baila tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Alegría, Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. E assim ficamos aqui com Los del Rio e a Macarena. E agora vamos dar uma voltinha por quem? Aqui por Paris. Paris. Vamos então ter com Prince Tuga e esta versão Homem. Espetacular, onde tem também ali o nosso grande amigo Samuel Lavoisin, ele que participou então na gravação desta música com o Prince Tuga. Amém, e esse tema, bora lá, vamos a isso. E mais uma vez, eles estão de parabéns. Grande música. Moi plus celle, je crois que c'est le thème. Je fume la prod avec les envois. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. La petite fille qui me fixe, c'est normal, je suis trop frais ce soir. On arrive organisé, on n'est pas venu pour gratter des pourboires. Elles veulent toutes venir snapper, car je sais me comporter. Maman, comment tu m'as fait un tâche mouillé à mes pieds. Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my, oh my. Já tenho duas a tocar em mim. Falas de snap e se é banal, pois eu vivo na vida real. Tu falas muito bem no final. Nosso fit é fenomenal. Oh mãe, oh mãe, oh mãe, oh mãe, oh mãe, oh mãe, oh mãe, oh mãe, oh mãe, oh mãe. Garderai pas tout pour moi. Baila et ta main beau. Je te les laisserai toutes pour toi. Et si tu gagnes, deixa pour trás. Eu a tu, tant que tu faz. Admiro o teu flow. Juntos no palco é show. Respeito e talento lado a lado. No ritmo certo, ninguém parar. Levantar as mãos no ar. Bem alto, todos a gritar. Oh mãe, oh mãe, oh mãe, oh mãe, oh mãe, oh mãe, oh mãe, oh mãe, oh mãe, oh mãe, oh mãe. Pois é, assim ficamos então aqui com este espetacular tema Homem do Prince Tuga e ainda o Samuel Lavoisin. É isso mesmo, bora lá então continuar agora com mais uma música, que eu sei que temos aí um ouvinte que ela adora músicas da Cláudia Nayara, e a próxima é com a Força de Deus, bora lá. Yeah.

Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, assim ficamos aqui com Ficarói, Zé Amaro e os Dama, um videoclipe espetacular que foi gravado no mês de agosto em Viana do Castelo, está top. Bora lá continuar agora com quem? Michel Fouto, exatamente, Michel Fouto com uma das musiquinhas dele, deixem só dar aqui um F5 para isto atualizar. Vamos ficar aqui com o Michel Fouto, vamos fazer o Lelelé, estamos todos prontos para fazer o Lelelé. Bora lá, vamos aqui preparar então a musiquinha, pois estava aqui a precisar de um F5, um refresh aqui. Bora lá então aqui preparar a musiquinha, está tudo bom, vamos a isso. Bora lá, vamos fazer o Lelelé. Sem parar, vamos fazer. Sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, se ficamos aqui com o Michel Fouto, vamos fazer o Lela ali. E antes de mais, um grande abraço ali para o Jorge Coutinho, também para a Alice Morgado, para a sua mamá também, que penso que está na escuta também. E temos mais aqui alguém, deixa-me saber quem é. A Silvia Laranjeira. Para ela também uma grande beijoca. Obrigado a todos por estarem aí então na sintonia aqui da Rádio Arcanciel. Bora lá ficar agora com o próximo tema dos DNA. E o tema é a minha portuguesa. Vamos a isso. Me encanta com um sorriso no rosto. Ela é minha alegria. Tenho o encanto da terra, nas mãos o calor de agosto. Ela é minha romaria. Quando eu não acreditava, ela cruzou minha estrada e voltei a andar de novo. Vou gritar pela janela, o destino é com ela. E cantar para o meu povo. É portuguesa, a mulher que roubou meu coração. É portuguesa, é a mais linda, o sentimento de carinho e paixão. É portuguesa, agradeço a Deus por a ter encontrado. Ela é Maria, doce princesa, ai como eu amo a minha portuguesa. Me encanta com um sorriso no rosto. Ela é minha alegria. Tenho o encanto da terra, das mãos o calor de agosto. Ela é minha romaria. Quando eu não acreditava, ela cruzou minha estrada e voltei a andar de novo. Vou gritar pela janela, meu destino é com ela. E cantar para o meu povo. É É portuguesa, a mulher que roubou meu coração. É portuguesa, é a mais linda, o sentimento de carinho e paixão. É portuguesa, agradeço a Deus por a ter encontrado. Ela é Maria, doce princesa, ai como eu amo a minha portuguesa. É portuguesa, é a mais linda, o sentimento de carinho e paixão. É portuguesa, agradeço a Deus por a ter encontrado. Ela é Maria, doce princesa, ai como eu amo a minha portuguesa. Ela é Maria, doce princesa, ai como eu amo. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, as portuguesas que são lindas. As músicas portuguesas. E as mulheres também. Todas vocês, mulheres portuguesas, são lindíssimas. É assim mesmo, bora lá então aqui continuar com mais uma musiquinha, mas agora vamos ficar com a música que nem é música, mas passou a ser música só porque não era música. Oh Rui, o que é que estás aí a dizer? Bom, estou a dizer que a partir de agora vamos ficar aqui com o Carlos Paião e a música é em playback. Tá? Bora. Vamos todos fazer playback. Vamos a isso. Diogo, esta sabes cantar. Bora lá. Podes não saber cantar, nem sequer assobiar. Com certeza que não vais desafinar. Em playback, em playback, em playback. Só precisas de acertar, não tem nada que enganar. E assim mesmo sem cantar vais encantar.

cerveja amoroso. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Pagetes, ficamos aquí com o pedido musical que nos chegou da parte do Jorge Coutinho, e ele que pedia então Ana Castela, Um Nosso Quadro. E a próxima música é uma novidade, exatamente, é uma novidade que recebemos há 22 horas atrás. A próxima música é de Leadback com o Big Ali, e o tema é Fire. Esta é a próxima, Fogo em inglês. Esta é a próxima música. Bora lá, 22 horinhas e já está a rolar aqui na Rádio Arc-en-Ciel. It's on fire tonight. You don't want smoke with me now. What? It's on fire tonight, it's on fire tonight, it's on fire tonight, it's on fire tonight, it's on fire tonight, it's on fire tonight. Smoke with me now. Já ia entrando uma bomba aqui, mas não entrou, que não era a ideia. A ideia é ir até agora. É, vamos lá recordar aquela grande música que bateu recordes, muitos recordes mesmo, tanto no YouTube como venda de CDs. Na altura já se vendia poucos CDs, mas ainda assim arrebentou com as vendas. A música do Psy, Gangnam Style. Bora lá, vamos escutar esta música. Oppa, Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 있지만 볼 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 날 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 Gangnam Style. Radio, appelle le 02 38 43 48 00. É isso mesmo, se quiser ligar para aqui, tá? 02 38 43 48 00. Pode ligar, participar e falar até com amigos através da rádio, se quiser. Bora lá então, aqui continuar e só temos apenas mais 16 minutinhos, então já estamos terminando aqui as 3 horinhas de Mais Vale Pedir. Vamos à próxima música. Conquistador, Da Vinci, é a próxima. Sucessos! O sucesso!